exibindo o nosso programa. Um beijo para a Cristiane e para toda a equipe da rádio. Muito obrigado, viu? Meu amigo José Nilton e todos os amigos aí de Taiobeiras, Minas Gerais. Rádio Cidade FM exibindo o nosso programa em Taiobeiras, Minas Gerais, onde nós temos uma audiência fantástica. Muito obrigado a vocês, viu? Meu amigo Valmir Clabuchar, aí da Rádio Cultura FM de Nova Maratona, município de Salinas, Minas Gerais, também exibindo o nosso mundo sertanejo. Os amigos da Rádio Você AM de Americana, São Paulo, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. O programa de hoje daqui a pouco vai receber Gabriel Lenner, que é um artista de sucesso que o Brasil ama. Daqui a pouco ele vai bater um papo com a gente, vai cantar ao vivo, vai contar um pouco aí da sua história, da sua trajetória de sucesso, né? Daqui a pouquinho, Gabriel Lenner no Mundo Sertanejo. Eduardo Costa canta! Fora de lugar, vou só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Feito, sinto tudo fora de lugar. Foi só um dia sem te amar, e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu. Posso dormir, nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Aí Eduardo Costa, cabra danado, cantou para vocês. Um beijo carinhoso para minha querida Joana, em Petrolina, no Pernambuco. Os amigos da Rádio Tabajara FM exibindo o nosso programa. O Wilson Fernandes e todos da equipe, o nosso muito obrigado, viu? Um beijo carinhoso para Cleide Ramos, em Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Minha querida Maria da Paz Rodrigues, em Porto Franco, no Maranhão, também ouvindo o nosso programa. A Camila Oliveira e todos da equipe da Rádio Local FM, Lavras do Sul, Rio Grande do Sul, exibindo o mundo sertanejo. Minha querida Sônia Souza, de Conquista do Oeste, Mato Grosso, ouvindo nosso programa. No quadro Ao Som da Viola, quem canta bonito, Roberta Miranda recorda, Vá com Deus. A cada dia que se passa, mais distante, consciência dos sonhos que sonhamos em segredo. Vá com Deus, o amor ainda está aqui. Vá com Deus e tente sorrir por mim, amor meu. Se o destino tá traçado pra vivermos lá. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. E conforme anunciamos antes, a partir de agora um bate-papo bem descontraído, muita música, com esse artista que o Brasil ama. Ele canta bonito, ele compõe, é um artista completo, carismático, que o Brasil aprendeu a gostar. No Mundo Sertanejo, Gabriel Lenner! Eba! É cabra danado. Oh, que maravilha, tá ao vivaço aqui para todo o Brasil, aqui na Rádio Estúdio Brasil, transmitindo esse programa Mundo Sertanejo. Estamos aí falando para mais de 23 estados aí, tô super feliz. O Brasil inteiro. O Brasil inteiro praticamente, né, rapaz? Tô mais super de 700 feliz. Emissoras. E eu quero dizer pra galera que tá nos ouvindo agora que eu e Diego Valadares somos amigos de muito tempo. É, né? Verdade, de é muito verdade. Muito tempo, já cantei muito no show do Diego Valadares e a gente fizemos uma parceria boa demais, sempre quando a gente se encontra na noitada, nos shows, a gente tá sempre cantando. É verdade, Gabriel. Sou muito feliz de ser seu amigo, tá? Muito obrigado, tá sempre. E é de muito tempo. Sim. Desde a época que eu vim pra Brasília, né? É verdade. Nós mais de 10 anos. Em 98. Rapaz, acho que eu tô velho. Você e o Jackson, seu irmão Jackson, e eu nos nossos shows. Na época eu era duplo com meu amigo Vitor Raoni. Vitor Raoni, isso você mesmo. Você cantava com a gente, engrandecia o show. A mulherada ficava doida. Rapaz, graças a Deus. Estamos aí cantando pelo Brasil inteiro. Quero. Que eu posso mandar um abração pra todo o estadão de Rondônia, sim, Mato Grosso, com certeza. Minas Gerais. Gerais. Falar em Mato Grosso, eu tive em Mato Grosso recentemente agora, fazendo uma turnê, em dezembro. No Mato Grosso nós temos muitas e muitas emissoras de rádio exibindo o nosso programa. Eu tive em Juína. Um abraço, Taliba Gonçalves, da Rádio Atividade FM. Rádio Atividade FM. Programa aí todos de 7 horas da manhã, sucesso. É, rapaz, que maravilha. Eu tive em Contriguaçu. Nova União Contriguaçu também. Tive em Ieruipuanã, tive em Colniza, Juruena, Campo Novo, Parecis. Um abraço, nós temos radialistas que sempre interagem comigo no Facebook. Aí é Distrito de Colniza, Mato Grosso, é o Heitor Anthony. Radialista, com certeza, toca tuas músicas lá também. Heitor Anthony, nosso abraço aqui, viu? Na região de Mato Grosso, essa região de Juína ali, Cuiabá, nós temos a rádio ABC Shalom. Bacana. A Rádio Estúdio Brasil, pelo Brasil e afora, né, rapaz? Exatamente, Gabriel Lenner. Há muito tempo que nós temos o desejo de recebê-lo aqui no programa, porém, devido à sua correria, sua agenda de shows, divulgação, mas as coisas boas acontecem no momento certo. Com certeza. E hoje você está com a gente, nós estamos muito felizes de receber você aqui para cantar para os nossos ouvintes, para contar um pouquinho da sua história, né? Ô, Gabriel Lenner, tem uma música sua estourada nas emissoras de rádio, tocando muito mesmo. Eu vou jogar você no puff. Como é que é essa história? Qual é a autoria sua? Eu vou jogar você no puff, autoria nossa. Não tem problema, achei a solução. Mas pra fazer amor não precisa de colchão. Mão na parede, o clima vai esquentar. E quando pega fogo, Gabriel Lenner vai jogar você no puff. Sucesso! Eu vou jogar você no puff. Canta, Gabriel Lenner. Vamos lá. Gabriel Lenner vai jogar você no puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff. Eu vou jogar você no puff. Gatinha linda, já deu pra perceber que eu tô de bobeira, mas não vou deixar você escapar. Casa vazia, aqui não tem mais nada, só sobrou este puff e essa mesa, essa cadeira quebrada. Não tem problema, achei a solução, mas pra fazer amor não precisa de colchão. Mão na parede, o clima vai esquentar, e quando pega fogo, menina, vou te jogar. Gabriel Lenner vai jogar você no puff. Puff, puff, puff, e puff, puff, puff, e puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff, e puff, puff, puff, e puff, puff, puff, e puff, puff, puff, Gabriel e você no puff. Gatinha linda, já deu pra perceber que eu tô de bobeira, mas não vou deixar você escapar. Casa vazia, aqui não tem mais nada, só sobrou este puff e essa mesa, essa cadeira quebrada. Não tem problema, achei a solução, mas pra fazer amor não precisa de colchão. Mão na parede, o clima vai esquentar, e quando pega fogo, menina, vou te jogar. Gabriel Lenner vai jogar você no puff. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, eu vou jogar você no puff. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, eu vou jogar. Puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff, puff. E puff, eu vou jogar você no puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff. E puff, puff, puff, Gabriel e você no puff. Aí ouvimos com o Gabriel Lenner, seu novo sucesso, eu vou jogar você no puff. Que música bacana, hein, Gabriel? Essa música é legal, né? É um arrochazão bom demais. É na onda do arrocha. Na onda do arrocha agora, tomou conta do Brasil inteiro. É autoria minha e de um grande amigo nosso também. Parabéns. E fizemos essa canção e que a galera tá curtindo bastante. Inclusive, Tocantins agora, essa semana, eu estive no Tocantins recentemente, no carnaval, fizemos. Gurupi, fizemos Porto Nacional. Oh, e tô voltando... Nós temos emissores de rádio em Gurupi, no Porto Nacional, exibindo nosso programa. E tô voltando agora, essa semana, pra uma grande vaquejada. Aê. E você é meu amigo pra ir com a gente, o Flávio aqui, primo. Primo, vamos pra lá, primo. Flávio Jardim, derrubar tá uns boi lá. Pelos estúdios, né? Inclusive você vai estar com ele no Cantores do Brasil. Leva o Cleiton Rocha com a gente também. Cleiton Rocha. O Cleiton Rocha é cabra danado. Cabra rachado aí. Não pode deixar de ir, não. É verdade. Gabriel Lenner, eu me lembro muito bem quando... Você é natural de Minas Gerais. Minas Gerais. Sou de Água Boa. Água Boa. Próximo de Teoflotone. Nós temos emissoras de rádio e tudo aquilo ali. Governador Valadares. Carlos Chagas. Sou daquela região ali, aquela terra boa, maravilhosa. Ali, eu me lembro que quando você veio de Minas, na época que você... Que nos conhecemos pessoalmente, você participava com a gente nos shows, começou a atuar, cantar nas noites de Brasília, cantando mais o sertanejo. Mais, né? Sertanejo, mais depois sertanejo. O seu irmão, que se tornou seu empresário, Jackson. Jackson é um Horta. Homem visionário, né? É claro. É cabra danado. E não cozinha com água só, mas... É verdade. Aí você realmente se dedicou ao forró. Entrou na onda do forró. Aí fizemos um e CD. E você estourou o Brasil inteiro forró. Muito sucesso, né? Fizemos CD, assim, logo o primeiro CD que a gente fez, o negócio já aconteceu, o Brasil inteiro curtiu bastante. Piauí, Bahia, Maranhão, Acre, Rondônia. Então a gente rodou pelo Brasil inteiro, Espírito Santo. Isso. A gente rodou pelo Brasil inteiro no forró. E agora eu tô... Não é bem voltando, mas assim, gravamos CD agora, sertanejo, mas não deixa de ser aquela coisa dançante, não deixa de ter aquele swing do forró. É verdade. Porque o Arrocha, se a gente for analisar o Arrocha hoje, já é sucesso na Bahia milhões de anos atrás. Já é um bolero mais rápido. É um bolero mais rápido. Um tempero a mais. Aí o sertanejo pegou, deu uma mudada muito pouca, que continua o mesmo Arrocha, mesmo swing do Arrocha, e virou esse novo Awe agora, que é do Arrocha, e a gente tem. Que é o Eu Vou Jogar Você no Puff, sim, que é um verdadeiro Arrocha, que não deixa de ser forró. É verdade, boa pra dançar. Inclusive, a música que realmente projetou Gabriel Lenner pro Brasil inteiro, Pancadão do Fusquinha. Essa música realmente foi sucesso. Rapaz, Gabriel Lenner andou nesse Fusquinha e anda até hoje, rapaz. Brasil inteiro. Tive agora no Mato Grosso, igual eu falei antes, e o pessoal chega, canta o Pancadão do Fusquinha. Tocantins, canta o Pancadão do Fusquinha. Então, onde a gente passa muito pelo legal. Brasil inteiro, galera gosta de ouvir o Pancadão do Fusquinha. Muito legal. Vamos ouvir, Gabriel? Vamos ouvir. Ao vivo, inclusive. Essa é ao vivo, Ao vivo? Ao vivo, do DVD que a gente fez, do último DVD nosso que a gente gravou em Brasília. Gravamos em Brasília. Gravamos em Brasília. E a galera cantou com você. Cantou maravilhosamente. Pancadão do Fusquinha, Gabriel Lenner. Ao vivo. Bora balançar. Sente o som. Sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som. Sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. O Fusquinha é equipado, tem até pino fumê. Os bancos é de couro e só toca DVD. As mina fica louca quando vê o Fusca passar. O toque desse shot eu começo a acelerar. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu Fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. Bora dançar, bora curtir, galera. Sente o pancadão. som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Meu fusquinha é equipado, tem até vidro fumê. Os bancos é de couro e só toca DVD. As minas fica louca quando o meu fusca passar. No toque desse shot eu começo a acelerar. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. O som do meu fusquinha é a nova sensação. Sente o som, sente o pancadão. Bora dançar, bora curtir. Bora lá. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Estamos de volta no Mundo Sertanejo, hoje abrilhantado por esse artista que canta bonito, é completo, o Brasil ama, Gabriel Lenner. Gabriel Lenner, manda um abraço aqui para Adilson do Vale, de Caçapava, São Paulo, né? É ali a região do Vale do Paraíba, a rádio Cultura Sertaneja, que exibe o nosso programa com muito sucesso na região e com certeza toca suas músicas lá. Ô, né? Oh, rapaz, que maravilha, galera de São Paulo aí. Inclusive ele está organizando uma agenda de shows com o Diego Valadares pela região. E Gabriel Lenner... Eu vou de carona com você, ué. Vamos juntos? Vou de carona, na hora, para São Paulo. Isso. Gabriel Lenner, como a gente disse no bloco anterior, você tem as raízes sertanejas, né? A música sertaneja tá no seu sangue, né? Com certeza. Então você começou cantando sertanejo, gravou forró, estourou no forró, canta rocha, porque você é um artista completo. Vamos cantar um modão nós dois? Vamos aí, vamos. Qual que a gente canta? Ô, gente, pra quem não sabe, quem vai tocar esse violão aqui agora vai ser o Diego. Tá afinado. Quem não canta? Amargurado? Vamos. Amargurado? Pode ser. Alô! Alô! Segura o Brasil! Vamos! Gabriel Lenner e Diego Valadares, ao vivo! Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer. Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós, pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive. E se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que viva melhor. Vá com Deus, sejas feliz com o seu amado. Tens aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Só desejo que a boa sorte siga seus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Aô! Paixão! Deu saudade de Minas Gerais, rapaz. Nossa, mas é verdade, senhora. Minas Gerais, nós temos tantas e tantas emissoras parceiras exibindo o nosso programa. Um abraço, os amigos de Berilo, Minas Gerais, o Reginaldo Franco, todos os amigos da Araia FM. Em Virgem da Lapa temos a Rádio Morada FM, em Araçuaí a Rádio Cauê FM e tantas outras exibindo São João nosso do Paraíso. São João do Paraíso. São João do Paraíso lá, muito a região de Salinas, todos vocês, Coromandel, Patos de Minas, Diamantina, aquela região todinha, minha região de Capelinha, tudo. A gente roda bastante. Muito bem. Um abraço pra prefeita lá, porque deixa eu mandar um abraço pra prefeita, né? A prefeita Mônica, né? Lá de São João. São João do Paraíso, grandes amigos nossos. Tá, gente, dá um recado pra prefeita Mônica aí. Fala que eu tô mandando. Jackson Horta tá aqui do meu lado, Gabriel Lênia, Diego Valadares, o primo. Primo! É, primo? Primo! Rapaz, você tá vendo que eu tô bom de primo, meu Tá bom de primo. A Neilza e toda a equipe da Paraíso FM, lá de São João do Paraíso, inclusive deve tocar suas músicas lá, com certeza. A eu acho, toca as minhas de Valadares. Ô, Neilza, vamos tocar nós aí, viu? Gabriel Lena, essa música Arrependida é da coletânea, né? Essa do último CD que eu fiz, recente agora, sim, que eu gravei em Goiânia. E essa é do nosso último CD, Sertanejo. Aí depois que eu gravei o Puff, né? Puff é a mais nova, recente. Muito bem. Mas Arrependida é um sucesso também que muito tocou bem. Muito. Daqui a pouquinho, contatos para shows, Gabriel Lenner, que roda o Brasil inteiro com a sua banda, com toda a sua equipe, fazendo shows. Mas agora ele vai cantar Arrependida. Arrependida. Canta, Gabriel Lenner, cabra danada. Coração nunca foi meu. Seu coração, menina linda, toda dengosa, diz que me ama, mas só me esnova. Mas se um dia eu estourar, você vai pedir pra voltar, pra viver um amor diferente, uma coisa gostosa entre a gente. Meu bem, você vai implorar, arrependida vai querer voltar. Agora é tarde. É tarde pra se arrepender. Tanto que me fez chorar e o tanto que me fez sofrer. Antes era só verdade, mas de tudo se esqueceu. E agora eu posso dizer: seu coração nunca foi meu. Seu coração nunca foi meu. Nunca foi meu. Menina linda, toda dengosa, diz que me ama, mas só me esnoba. Mas se um dia eu estourar, você vai pedir pra voltar, pra viver um amor diferente, uma coisa gostosa entre a gente. Meu bem, você vai implorar, arrependida vai querer voltar. Agora é tarde. É tarde pra se arrepender. Tanto que me fez chorar e o tanto que me fez sofrer. Antes era só verdade, mas de tudo se esqueceu. E agora eu posso dizer: seu coração nunca foi meu. Seu coração nunca foi meu. Muito bem, ouvimos aí com Gabriel Lenner cantando Arrependida. Gabriel Lenner, meu amigo, para os nossos contratantes do Brasil inteiro, aqueles que já levaram, que ainda não levaram, que vão levar o teu show para sua cidade, qual o contato telefônico, Facebook, Orkut, e-mail, site, para falar com o nosso amigo, o cabra danado Jackson Horta? Com certeza. Primeiro, quero te agradecer pelo carinho, pessoal da Rádio Estúdio Brasil, levando esse programa Mundo Sertanejo para o Brasil inteiro. Através das afiliadas, nossas rádios parceiras. Com certeza. Quero mandar um abraço para todos os amigos do Gabriel Lenner, por esse Brasil afora. Os fãs, as amigas do Gabriel Lenner, né? Que a gente vai deixando aí, por onde a gente passa, por todos os estados que a gente já passou, os fã-clubes, o pessoal que vai, que paga o ingresso, que assiste o nosso show. Quero mandar um abraço para toda essa galera, onde a gente passou, de todas as cidades aí. Sim, sim. E quero falar para a moçada que não levou o Gabriel Lenner ainda, As meninas que querem entrar no Facebook, entra no www.gabriellehner.com.br, que lá tem as fotos, tem a agenda de show. E moçada que quer adicionar lá no Facebook, é Gabriel Lehner 2. Também tem o Gabriel Lehner, Gabriel Lehner 2. Gabriel Lehner já tá lotado, Gabriel Lehner 2. Sim. Moçada, pode adicionar, falar que ouviu a gente aí no programa Mundo Sertanejo. Sim. Junto com o Diego Valadares, vou ficar muito feliz de estar respondendo, de estar mantendo contato, falando da agenda dos shows, onde a gente vai estar passando. Muito então, hoje a internet ficou muito, muito fácil, as coisas, né? Ficou muito fácil de achar as pessoas agora. Então, entrou no site www.gabriellehner.com.br, tem o tal do Instagram agora, que a moçada está seguindo pelo telefone, tem um Twitter, tem um Face, Gabriel Lehner, só adicionar que a gente vai bater aquele papo, vai conversar, vamos mandar as músicas, as novidades, todo mundo. É só pesquisar no Google lá, Gabriel Lehner. Vai aparecer tudo de ruim e de bom. E o telefone para falar diretamente com o Jackson Horta. Jackson Horta. Para contratar um show. É 61-9991-9620. A operadora do meu empresário é Tim. Tim, né? 25 centavos. É barato? Baratinho, né? Demais. Então é 61-9991-9620. Mas... 9991-9620. 9991-9620. O tremeu do mundo é dar o telefone de show cantando. Já entra no clima. E já leva Gabriel Lehner e Diegão ainda. E Diego Valadares se quebra, é verdade. A gente leva ele, não? Primo? O Flávio Jardim. Leva o Flávio Jardim, que está no estúdio com a gente aqui, um dos maiores apresentadores do rádio do Brasil inteiro, que apresenta cantores do Brasil. Eita, muito coisa boa ter a mim. Flávio, qual é o meu nome? Valadares, depois que eu descobri que Gabriel Lehner é meu primo, nunca mais vai ter dinheiro pra vinga. Só chegar no boteco, eu sou o primo Gabriel Lehner, meu amigo, trem da terra. Tá certo. Um prazer muito grande, abração a todos os seus ouvintes, abração a todo o seu público. É uma alegria muito grande estar novamente com você no seu programa e ainda compartilhar dessa energia gostosa aqui com o Gabriel Lehner, esse legal, grande, né, artista que o Brasil ama. Abração, Diego, abração, Gabriel Lehner, e toque em breve. Abraço. Valeu, obrigado, Flávio Jardim. Obrigado, Flavinho. Gabriel Lehner, para encerrar essa sua participação com muito sucesso no programa, com certeza os ouvintes já estão com saudade desse bate-papo. Volta Pra Mim, é uma música de sua autoria também? Não, essa autoria nossa não, essa é a autoria do Gustavo Lima. Do Gustavo Lima. Gustavo Lima, liberou pra gente cantar, tá muito gente boa, são grandes amigos nossos. Uhum. E essa é do CD, antes do CD da Arrependida que a gente fez, essa é um CD antes. Volta Pra Mim é uma música que tocou muito também. Ah, legal. Que a moçada vai curtir, o Brasil inteiro vai curtir também. Muito bem. Gabriel Lehner, sucesso, meu irmão, que Deus continue te abençoando, te iluminando. E o sucesso cada vez mais aumentando pelo Brasil inteiro. Obrigado, também, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Brasil inteiro que está nos ouvindo nesse momento. Obrigado, Cleiton Rocha, o sonoplasta, aí, o cara que organiza todas essas músicas, verdade, aí, que leva as melhores músicas para o Brasil. É verdade. Valeu, gente. Primão, Deus abençoe você. Jackson Horta está aqui do meu lado. Jackson, grande Horta, abraço. Um abraço a meu ele. Meu empresário, meu irmão também. Com certeza. Obrigado, Diego. Que Deus abençoe você. Bom rever você, viu? Amém, meu irmão. Gabriel Lehner, cabra danado, Brasil inteiro. Ama você, tá? O seu trabalho. Volta Pra Mim. Canta Gabriel Lehner no Mundo Sertanejo. Eu deixei você por ignorância, pus tudo a perder. Hoje faz um ano que eu estou sofrendo. Me aceite de volta ou acabo morrendo. Quero você de novo, preciso de socorro. Eu amo você. Volta pra mim, a nossa casa tá vazia, eu te quero noite e dia. Amo você, quando vejo seu sorriso viajo no paraíso. Volta pra mim, a nossa casa tá vazia, eu te quero noite e dia. Amo você, quando vejo seu sorriso viajo no paraíso. Eu deixei você por ignorância, pus tudo a perder. Hoje faz um ano que eu estou sofrendo. Me aceite de volta